cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam no FM da Boa Nova. E hoje temos um déjà vu, no sentido só que é um autor que já foi nosso convidado. Na altura falávamos de um EP, um vitorioso voo, e que de alguma pré-anunciava este disco. Mas já lá vão 2 anos. Se a memória não ficar, falámos em dezembro de 2012. E na altura, João Gil, o homem que hoje está muito associado também a Diabo na Cruz, e o Quanto Vira Charlie Brown, enfim, todos eles projetos que de alguma maneira já aqui passaram, no caso fazem, caso tocam, com gratas memórias. Hoje tem também um disco, um longa duração, que é O Dia em que Todos Acreditaram. Desde logo, um enigmático nome que permite começar por aqui a conversa com o João Gil. João, antes de mais, bem-vindo uma vez mais aqui à Rádio Boa Nova. É sempre um prazer falar consigo. Muito obrigado. E pois é, por aí que vamos mesmo. O Dia em que Todos Acreditaram. Porquê? Quando tento explicar o nome do disco, falo sempre de duas histórias que eu tento contar quando faço as minhas músicas sozinho, quando estou a fazer estas coisas de Vitor Inovador. Como é que eu explico isto? Eu, no EP, eu já tinha começado a fazer uma coisa, que era uma... Tinha criado uma personagem, que é o Vitor Inovador, que eu utilizei para contar uma história, que é a história dele. Mas, ao mesmo tempo, também utilizo isso para contar a minha própria história. Eu, João Gil, autor das músicas. No disco fiz a mesma coisa. E este nome do disco tem um bocadinho a ver com isso. É a continuação da história desse Vitor Inovador e da fase da vida em que ele está, mas também é aquilo que eu gostaria que acontecesse, que as pessoas também acreditassem no meu trabalho, que continuassem a ouvir o que eu estou a fazer, que a minha música chegasse um bocadinho mais longe e as coisas fossem andando para a frente. É uma vontade de ver as coisas a acontecer. Uhum. Tem muito a ver com isso. Tem a ver com mais coisas, mas principalmente tem a ver com isso. Um gajo tanto vê fazer que um dia acaba por escrever qualquer coisa que soa a uma canção saída de um anúncio de televisão. Aqueles acordes de puxar a lágrima, ambientes calmos. Precisa de fé, quem não precisa. Quem precisa de fé, quem não precisa. Quem precisa de fé. qual a Manac da Marvel, aqui temos o segundo, então, a continuação do Vitorioso Voo, e hoje aqui já em formato de longa duração. Isto para procurar saber que a criação destes temas, estão aqui neste agora longa duração, como dissemos há pouco, é contemporânea do Vitorioso Voo, ou de algum modo sentou-se na ideia de agora vou fazer uma longa duração, ou foi buscar coisas que de alguma forma foi criando neste espaço de 2 anos? Sim, o disco tem, por exemplo, o single do disco é uma música que eu fiz durante a fase toda do EP, e era uma música que fez quase parte do EP. Felizmente não entrou por vários motivos diferentes, mas foi uma música que eu fui tocando ao vivo e cada vez fui gostando mais dela, ao ponto de cheguei ali a um momento em que às vezes nem tocava o single do EP na altura e já tocava o Venha Ele, que é o single deste disco novo. Isso é uma das músicas que me acompanhou durante estes 2 anos, mas muitas, eu acho que foi 70-30% de músicas, 70% de músicas novas e 30% talvez tenham sido ideias que eu fui aproveitando, algumas que vinham já da fase do EP, outras que fui fazendo pelo meio, e uma grande parte delas que foram feitas na altura do disco. E cá temos um disco com o selo da Azáfama, uma vez mais a casa onde se sente bem. Muito bem, muito bem. Estou rodeado de amigos, que é a coisa mais importante para mim, e felizmente posso fazer este trabalho com amigos, e isso inspira-me bastante para aquilo que faço. Aliás, se calhar o disco, grande parte das ideias são como são porque faço parte de um ambiente destes e não de uma coisa completamente diferente e muito mais formatada, se calhar. Por isso tenho que agradecer à Azáfama de dar-me a liberdade toda que dá e permitir-me fazer as coisas como faço. Destes temas aí para o projeto Vitorino Voador, de algum modo não se enquadra, o vez que até venha a colocá-lo num projeto à parte, nem no ambiente de Diabo na Cruz, no ambiente de You Can't Win Charlie Brown, para referir aqueles mais visíveis. É difícil ter esta, entre aspas, desculpe, ter esquizofrenia, portanto, trabalhar em ambientes diferentes? Não, na verdade é... Saudável. Eu acho, sim, saudável, sim, mas... Felizmente para mim é fácil, porque em Diabo na Cruz há uma pessoa que está responsável por trazer as ideias das músicas novas para os ensaios, que é o Jorge. E depois nós pegamos nessas ideias e trabalhamos aquilo em a banda e fazemos os arranjos e essas coisas todas. Em Charlie Brown já é um bocadinho diferente. Todos nós fazemos músicas, mas o Afonso e o Salvador fazem uma grande parte delas e talvez a maior parte das músicas sejam todas do Afonso e do Salvador, que depois também são trabalhadas em banda. Uhum. Aqui é uma coisa só minha, onde eu faço as músicas da forma que quero e que não encaixam nessas bandas. Por isso eu, no fundo, até tenho o trabalho facilitado, porque cada vez que faço uma música, se for uma música que não faça sentido em Charlie Brown ou se for alguma coisa que não faça sentido em Diabo, eu posso sempre utilizar para mim, porque não tenho... Como é que eu ia dizer? Como estou numa coisa só minha... Não fica perdida, não é? Não, não, e não tenho limitações nenhumas, por isso posso aproveitar tudo o que faço. Tenho um trabalho facilitado, na verdade. É um multi-instrumentista, mas que aqui e ali vem buscar, como há pouco disse, os seus amigos. Uhum. E destaco já aqui à partida o David Santos, o Also Know as Noiserve, né? António Vasconcelos Dias, de quem já falámos a propósito aqui de Tape Junk, né? Exatamente. O José Joaquim de Castro. Quando é que percebe que, enfim, quando está a criar as músicas, assim, aqui vou chamar o David, aqui vou ali, como é que gera isso? Os convites foram feitos de formas diferentes, surgiram por razões diferentes. No caso do David, foi uma coisa que eu gostei muito, que foi ter o prazer de o ter num concerto meu, logo no início, e voltamos outra vez à fase do EP. E nesse concerto, o David foi e ouviu-me tocar o Venha Ele. E no fim do concerto, veio ter comigo e disse-me que tinha adorado a música, que achava que a música era muito bonita e que tinha gostado mesmo, e que aquilo lhe tinha emocionado e que era uma música que ele realmente gostava muito. E eu depois, durante algum tempo, fiquei com aquilo na cabeça e pensei, bem, se vou convidar alguém, que seja alguém que goste das músicas. Claro. Em vez de eu arranjar uma pessoa só porque toca muito bem bateria ou porque toca muito bem isto ou aquilo, que seja alguém que se tenha identificado com a música que eu estou aqui a fazer. Então falei com ele, ele aceitou logo e eu depois dei-lhe liberdade total para ele fazer o que lhe apetecesse e aquele foi o resultado. Qual quadros fantásticos, não é? Da Marvel, como há pouco dizia. Exatamente. Aproveitando a sua ideia, a sua ideia da criação do... Hoje estou muito... Enfim, vem um bocado da inspiração do que disse há pouco, da criação daquela personagem, não é? Do Vitorino Voador. As pessoas, quando vêm ver um concerto seu... Também ficam à espera, de algum modo, que esse imaginário esteja patente, não só na música, mas eventualmente com uma projeção? Eu não sei muito bem o que é que as pessoas esperam quando vão ver um concerto meu. Mas talvez aquilo que recebam nos concertos seja um bocadinho diferente daquilo que esperam receber. Porquê que eu digo isto? No fundo, porque eu acho que tenho, durante este tempo todo, tive uma preocupação grande com os discos que faço, com as músicas que faço, com a forma como faço os arranjos, mas depois ao vivo senti que se calhar não dei, como é que eu ia dizer, não dei a atenção devido a essa parte de ter que tocar ao vivo e as apresentações ao vivo. Uhum. Então, aquilo que acabou por acontecer muito na fase do EP foi que eu fiz apresentações ao vivo em que as músicas eram muito diferentes daquilo que eram nos discos. Isto pode ser interessante para algumas pessoas que gostem de ouvir versões diferentes das músicas que estão no disco, mas também pode ser desinteressante para quem quer ouvir exatamente aquilo que está no disco. A parte da imagem, o vídeo, essas coisas todas, são ideias que eu estou neste momento a ter mais preocupação e que eu acho que vão ser, vão fazer toda a diferença agora na apresentação ao vivo, quando fizer o lançamento do disco. Mas, voltando atrás e falando daquilo que as pessoas esperam dos meus concertos, eu acho que é sempre um bocadinho... Acho que vai ser sempre diferente daquilo que as pessoas estão à espera, porque eu próprio tenho uma forma de me apresentar ao vivo que até para mim é uma surpresa, porque eu muitas vezes não levo as coisas completamente fechadas. Não sei se me estou a fazer entender. Sim, sim. As músicas muitas vezes estão em aberto. Eu gosto de improvisar, gosto de pegar numa parte do tema e sei lá, fazer o que me apetecer naquele momento ao vivo. Se houver uma razão para isso, se as pessoas, se eu vir que há interesse da parte das pessoas, se sentir que naquele momento faz sentido, de algum modo, por exemplo, vai vivendo a empatia que o público lhe proporciona. Sim, por isso acho que isso acaba por ser também uma surpresa para as pessoas que vão ouvir o concerto. E no momento para si. E para mim também. Pensei no que me interessa e dei a minha pressa um longo passeio. Eu sei o que não tem preço, estamos no começo. Vou abrindo as portas, as portas. Pegando uma vez mais aqui na ideia do pacote que temos aqui, do disco, cujo o design está uma vez mais muito interessante. Mariano. Tem aqui uma imagem que depois de escalpulizando perceber que veio buscar no arquivo da Câmara Municipal de Lisboa. Exatamente. Portanto, se percebe que é uma foto, eventualmente, do início do século passado, de uma praça, algures, em Lisboa. Porquê esta imagem neste contexto? Toda a imagem à volta do disco, aquilo que eu tive vontade de fazer foi pegar em multidões, imagens de muita gente junta, de manifestações, de sei lá, fosse qual fosse a razão, mas que tivesse muita gente junta. E no meio dessas buscas, no meio de muitas fotografias, encontrei essa fotografia. E, de repente, apaixonei-me completamente pelo trabalho desse fotógrafo. Acabei por ver mais fotos dele, adorei o trabalho dele e trouxe isso para o disco. As multidões têm um bocadinho a ver com o título, é o dia em que todos acreditaram. Sim, percebe-se, muito bem. É um bocadinho para reforçar essa ideia de querer que muita gente acredite no que faz, na mudança. Vai-me perdoar aqui, enfim, a intromissão. Eu quando estava a ver a capa, e sabendo o título que tinha, veio-me à memória também fotos publicadas à época, e estamos a reportar-nos em 1917, do milagre de Fátima. E de algum modo, criei uma analogia. O dia em que todos acreditaram, portanto, aquela descrição que é conhecida, na altura da imprensa lisboeta, a falar do sol a bailar, não é? Sim, sim. E de algum modo, lembrei-me desse episódio, não é? E até que ponto... Não poderia haver aqui um ponto comum, se calhar não. Não, mas isso para mim faz todo, isso deixa-me feliz, porque na verdade é um bocado aquilo que eu gostaria que acontecesse a toda a gente, que é que alguém olhe para aquilo e que sinta alguma coisa. No meu caso, não pode não ser exatamente a mesma razão que acabámos de falar, mas pelo menos fez com que sentisse alguma coisa. Exatamente, com que tivesse que pensar. E é exatamente isso que eu quero provocar nas pessoas. E esta ideia de multidão, para quem tenha o disco, porque ele já está, no momento em que for para o programa para o ar, temos que dizer às pessoas, temos que gravar em antecedência, mas já estará pronto para venda, tenha cuidado que este fenómeno da multidão aparece depois espelhado também no próprio CD, e no sítio onde o CD é arrumado, portanto, que até leva as pessoas a querer arrumá-lo de uma maneira que tudo encaixe, né? Pelo menos eu tenho esse impacto. No momento que estou a olhar, quero arrumá-lo, quero rodá-lo para que ele, de algum modo, conjugue. Exatamente. já falámos aqui do disco, da sua criação e também do próprio layout, e agora, claro, impôs-se uma pergunta. Criou uma expectativa, agora sabendo que este é o primeiro longa duração, mas que já houve um EP que de algum modo pré-anunciou. Uhum. Cria expectativas para isto? Não sei, eu acho que... Eu às vezes prefiro não criar grandes expectativas, porque... Para não ser defraudado, muito bem. Exatamente, porque as coisas... aquilo que eu tenho visto ao longo dos anos é que as coisas são sempre diferentes daquilo que eu estou à espera. E umas vezes para o bem, outras vezes para o mal. Claro. Por exemplo, no caso do EP, eu não tinha a mínima expectativa para aquele disco. Eu achei que ia ser uma coisa... Inicialmente, eu achei que ia ser uma coisa que eu ia fazer... Ia mostrar às pessoas da mesma forma que mostrei, mas que não seria uma coisa que marcasse por ir além, mas era uma coisa que eu precisava de fazer. Pessoalmente, era uma coisa que eu queria concretizar. Tem a noção, desculpe interrompê-lo, tem a noção de que, efetivamente, a imprensa dedicou-lhe muita atenção. É verdade, isso para mim foi uma surpresa gigante, e eu não estava minimamente preparado para aquilo, tanto que no dia em que recebi uma crítica que não era boa, fiquei completamente... arrasado, quase como se fosse uma coisa pessoal, como se tivessem, sei lá, como se alguém me odiasse. Exatamente. Não sei. É estranho, mas... Estavam a cortar as asas ao voador. Exatamente, né? Exatamente. Foi como se de repente levasse ali uma facada. Mas era apenas uma opinião de uma pessoa, claro, como claro. Outras tantas tinham dito que tinham gostado do disco e que gostavam por este ou por aquele motivo, e isso me tinha deixado feliz. Mas foi uma surpresa. No caso do disco, é claro que a vontade que eu tenho é que as pessoas o ouçam e gostem dele. Mas também não quero esperar demasiado, porque pode ser às tantas um disco que não vai dizer tanto às pessoas como disse o EP. Prefiro agora... não criar demasiadas expectativas e ouvir a opinião das pessoas primeiro. Sim, mas desde logo explicar-lhes que é um segundo capítulo, não é? É um segundo capítulo. Do tal almanac que há pouco falávamos. Sim, eu acho que todos os meus discos, de alguma forma, vão ser capítulos de uma grande história. E que eu espero que dure até ao fim da minha vida. Aquilo que eu quero, mas tenho. quem é que foi mostrando previamente à edição do disco, mostrando as músicas? Uma vez que se rodeia de músicos, todos eles muito talentosos, a quem é que tem o ensejo de ir mostrando e colher informações? Ou de algum modo é mesmo assim de chofre? Assim, vou fazer e depois logo se vê qual é a reação. foi um bocadinho isso, mas tive duas pessoas a fazer parte do processo todo. Aliás, uma delas ajudou-me também com o disco, com o layout do disco, e foi ele que fez aquela os dois V's, a amarelo e vermelho, e que fez todo aquele trabalho que eu adorei, que é o João Correia Mendes, vocalista de uma banda que se chama Capitão Capitão. Exatamente. E foi uma das pessoas a quem eu mostrei sempre as músicas e que, na verdade, fez com que o alinhamento do disco fosse este e não outro, que era o que eu tinha inicialmente. Porque ele é uma pessoa que eu gosto de ouvir falar e que gosto bastante da opinião dele, porque tem uma opinião forte em relação às coisas. E eu, quando começo a gravar e a juntar as músicas, às tantas já estou numa bola de confusão tão grande mental que já não sei muito bem como é que é de... É de conjugar as coisas. Como em muitos trabalhos, é preciso que venha alguém de fora. Exatamente, exatamente. É importantíssimo. Assim. No meu caso, é importantíssimo ter alguém alguém de fora que chegue ali e que diga: não, experimenta fazer desta maneira, tira esta música, esta aqui acho que não faz sentido, esta faz, mas não faz sentido neste sítio, muda para aqui, esta corta aqui um bocadinho, quase como se fosse um produtor. Quem ser tem fome, poder se benefazer, tem sede viver, olhar, saber bem aquilo que me convém, encontrar-me sem ninguém e procurar ser I'm é preciso ver que em todo o processo criativo, às vezes as pessoas embranham-se de tal maneira que chegam a um ponto que já não sabem bem afastar-se do trabalho, não é? Sim, é preciso. essa questão. Eu não sei se isso é assim com toda a gente ou não, e se por acaso não for, então inveja essa pessoa, porque que sorte tão grande que é uma pessoa conseguir fazer parte dessas fases todas do trabalho e não se baralhar. Mas eu, por exemplo, eu tenho que me afastar ali a certo ponto do que estou a fazer, porque já tive a má experiência no EP de me fartar da música que era o single do disco. Uhum. Isso foi, para mim, foi das piores coisas, porque o single é a música que uma pessoa mais tem que estar preparada para tocar e para gostar às vezes afastar-nos e vir a recuperar mais tarde. Exatamente, não é? Exatamente. Vezes não acontece, e eu, não? Como fiz parte de todo o processo de compus a música, gravei a música, misturei a música, masterizei a música, tive que prepará-la de uma maneira ou de outra, porque numa rádio aquilo tinha que ser diferente, na outra já podia ser a versão original, depois tinha que tocar ao vivo, depois tinha que não sei o que mais. Cheguei ali a um ponto em que de repente pensava na música e era a única música que eu não queria tocar ao vivo. Era o single. Isso não é muito bom para quem faz o meu trabalho. E por isso, no disco, tive que tomar a decisão logo de... Ok, pronto, as coisas estão gravadas, isto agora vai para uma fase diferente, vou ter que pôr isso nas mãos de alguém em quem eu acredito e que, pronto, que essa pessoa me ajude com o que é preciso. Que seja idónea o suficiente para lhe dar uma opinião honesta. Exatamente, e foi o que ele fez e ajudou bastante. A outra pessoa que eu estava a falar é o Pedro Valente, que é... O Homem da Azáfama. E de quem eu também gosto bastante de ouvir as opiniões e foi uma grande ajuda também naquilo que o disco se tornou. Não há maior sorte do que aquela que tive, do que aquela que tive por ter conhecido. Não há maior azar do que aquela que tive por ter perdido, assim conheci. Se no dia em que leres isto estiveres sozinha, então espero estar sozinho contigo e poder dizer-te: és a miúda mais querida que já conheci. És a miúda mais querida que já conheci. E é por isso que me custa tanto saber que te faz sofrer, que sofres porque gosto tanto de ti. Isso fode-me todo, dou a quem doer, que Sabe que eu guardei para o fim uma pergunta que, em bom rigor, devia ser no início. No entanto, eu quis que as pessoas percebessem, porque provavelmente estão ouvindo-nos pela primeira vez e a conhecer o teu trabalho de Vítor Inoviador, do João Gil, pela primeira vez, e julguei que, feita a pergunta no início, poderia ficar descontextualizada. Neste momento julgo que já não, e eu vou dizer porquê. O João Gil praticamente fez todas as letras e músicas deste disco. Portanto, agora, sim, quem já nos ouviu percebe que isto é o seu projeto. O seu projeto. Mas que aqui e ali vai-se pingando neste disco com palavras do António Gedeão, de Los Porongas. Como é que percebe que, no contexto total do disco, convém ter aqui nomes como o Gedeão? Por exemplo, nesse caso, eu lembro-me que foi numa altura em que o meu pai me deu um livro de poesia. E eu, que na verdade, devia ler muito mais do que aquilo que leio. Até porque aquilo que eu mais gostaria de saber fazer era escrever, escrever boas letras. Que, aliás, isso foi um dos meus grandes problemas no EP e que eu, quase que não aconteceu o EP porque eu andava frustrado da vida. E não escrevia, mas odiava aquilo que escrevia. Achava que era fraco, que... Enfim, pronto, isto já é uma conversa que tem a ver com o EP e não com o disco, mas percebe, só que sabe que eu aqui há uns tempos entrevistei aqui Rogério Charras, não sei se o nome diz alguma coisa, e gosto muito da escrita dele, e disse-lhe, enfim, que era um sentimento muito pouco saudável, que tinha inveja de não saber escrever assim. E ele dizia, ah, não, isso consegue, e tal, não sei o quê. Mas, de facto, há pessoas que têm um condão imenso de uma boa escrita. E é pena que pessoas como eu tenham que invejar, porque... Não, e pessoas como eu, atenção. Ah, não, mas, espera lá, está um passo acima de longe. Não, nada disso, nada disso. E isso leva-me àquilo que eu lhe estava a dizer, que era, no EP, aquilo que me levou a não desistir de fazer o EP foi uma conversa que tive com o Diego Armejo, não sei se... Sim, sim. Pronto, de ex-Fromona, que era uma banda que nós tínhamos juntos. Sim, sim. E que é uma das pessoas neste momento e desde que eu conheço que mais me atrai como escritor. O Jorge Cruz também é outra pessoa que para mim escreve. Eu acho que são pessoas que têm mesmo um dom para escrever. Eu não tenho, mas depois de uma conversa com o Diego, houve uma coisa que ele me disse que me fez mudar completamente de vontade, que foi, ele fez aquilo, transformou aquilo numa coisa tão simples que eu acabei por mudar as coisas que estava a fazer, que foi, não te preocupes com o que estás a escrever, não tentes copiar este ou aquele, não te preocupes tanto com o que estás a fazer e escreve só o que te apetecer, mas de uma forma sincera, que não... Escreve aquilo que sentes, mas escreve mesmo que as coisas não façam sentido ou que aquilo fique mal escrito. Mal escrito não digo erros gráficos, mas mesmo que não, sei lá, que não rime, mesmo que não faça grande sentido, escreve uma coisa que seja uma coisa genuína tua, que seja realmente sincera. E eu fiquei a pensar naquilo, fui para casa, comecei a escrever umas coisas que realmente só faziam sentido para mim, mas que já me davam algum gozo ler. Porque eu não estava a tentar ser ninguém, a não ser eu mesmo, não é? E isso mudou completamente aquilo que eu estava a fazer. Em relação ao disco, isto para voltarmos ao assunto do disco, já passado bastante tempo desde essa conversa com o Diego, comecei a ler um bocadinho mais, comecei a tentar conhecer os nossos poetas e o trabalho deles e tentar perceber um bocadinho como escrever realmente de uma forma minimamente decente. E foi assim que eu descobri esse poema que depois utilizei na música. E lembro-me que o meu pai me deu aquele livro e no meio de todos os poemas aquele de repente saltou completamente à vista e eu tive que utilizá-lo numa música. E assim entrou para o disco. É o Sede d'Água. E é com ele que vamos terminar a nossa conversa. A única pena que tenho desta conversa é não ter mais tempo e, segundo, não ter frente a frente. De algum modo, dia desses fazemos isso. Não há de falhar até essa oportunidade, que é das pessoas que permite uma conversa muito agradável. Muito obrigado. Só tenho a agradecer e espero que os ouvintes lá em casa também tenham tido essa possibilidade de ter gostado tanto quanto eu. Espero que sim. Muito obrigado a todos os ouvintes também. João, um abraço e, claro, voltaremos a encontrar-nos mais vezes claro nos próximos trabalhos. É combinado. Um abraço. Um grande abraço.